Se os teus fantasmas te acompanham, se o teu passado vem pro hoje, magoando sempre a tua alma, fazendo desistir dos teus sonhos. Se as sombras desta vida apagam o teu viver e toda a perspectiva é morrer ou morrer. Uma luz irá brilhar no horizonte da tua vida. Para frente vais andar, um caminho só de ida. Nunca mais desistirás, pois o alvo está mais perto e tudo que Jesus faz sempre, sempre dará certo. Vai vir a saúde. Onde houver ódio, vai virar amor. Onde houver trevas, vai virar em luz. De repente vai aparecer Jesus. Onde houver sombras, vai virar um sol. Vai virar em força. Onde houver angústia, vai virar em paz. Onde houver inferno, vai virar céu. Tente um pouco mais, tente mais amanhã, que a vitória virá para aquele que crê. Não desista jamais, Cristo vai estar lá, sua mão poderosa vai te ajudar. Tente um pouco mais, tente mais amanhã, que a vitória virá para aquele que crê. Não desista jamais, Cristo vai estar lá, sua mão poderosa vai te ajudar.